posso estar bem se você não se decide. Eu preciso de uma resposta agora. Ou ela, ou eu. Não, não posso tomar essa.